Primeiramente, eu gostaria de orar por você que se encontra desviado, distante dos caminhos do Senhor, e também por você que ainda não tomou uma decisão de fato de seguir a Cristo. É por você que nesse momento eu oro e eu clamo. Coloque as mãos em seu coração, mentalize a atmosfera celeste, traga o céu para a sua mente, para a sua vida, para o seu coração. Amém? Vamos orar. Pai, que toda cilada, que toda arma que o inimigo tem levantado e colocado nessas vidas, que elas sejam quebradas no nome do Teu Filho Jesus. Que essa pessoa, ó Deus, que tem andado errante, que tem andado por caminhos distantes, que ela seja perdoada. Perdoa, Senhor. Perdoa os maus pensamentos, perdoa os momentos em que essa pessoa sentiu-se só. Perdoa, Senhor, os momentos em que essa pessoa disse que o Senhor não estava olhando para ela. Pois eu sei que a todo momento e em todo tempo o Senhor é conosco. O Senhor está a nos observar. Pai, perdoa os tempos de ignorância. Que o Teu Espírito Santo leve a esse coração a certeza de que é amado, que é querido, que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já havia escolhido essa pessoa, ó Deus. Pai, quebranta esse coração, constranja esse coração, ó Deus, com seu amor, que essa pessoa venha a entender e a compreender que o sacrifício de Jesus na cruz foi real, foi verdadeiro, que pelos séculos dos séculos, Jesus carregará em si as marcas desse amor. Quebranta, Senhor, esse coração. Faça essa pessoa compreender que não há outro além de Ti, que não há outro Deus que apaga as nossas transgressões e nos perdoa. Querido, querida, decida seguir com Cristo, ter uma vida de comunhão com o Senhor. Pai, guarde essa pessoa, guarde a família dela. Oh Deus, encha esse coração, Senhor, com seu amor, com a sua paz que excede todo e qualquer entendimento. Traga essa pessoa, oh Deus, de volta para casa. Coloque, Senhor, sobre ela toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu oro por você, que por motivos diversos tenha se perdido, tenha perdido o primeiro amor. Que esse amor venha se revelar novamente ao seu coração. Pai, que toda arma, que toda cilada que o inimigo tem tramado sobre as nossas vidas não prevaleçam. Reacende, Jesus, a chama do primeiro amor, de quando nós o amávamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, de quando nós te amávamos, ó Deus, como crianças, quando nós, Pai, estávamos sempre em Tua presença. Traga ao nosso coração, Senhor, o bálsamo de cura, o bálsamo de paz, que apesar de toda e qualquer tribulação, que jamais venhamos, Senhor, a perder de novo essa chama. Ó Jesus, como é doce crer no Senhor, como é doce viver e vivenciar os Seus cuidados diariamente. Perdoa, Senhor, se por medo, se pelas aflições e problemas do dia a dia, nós simplesmente deixamos a chama se apagar. Oh Deus, reacenda essa chama, nos encha com a Sua presença santa, com a Sua presença grandiosa e gloriosa. Pai, perdoa-nos por isso, por ter nos afastado de Ti. Traga-nos para mais perto. E que a cada dia sejamos mais e mais e mais parecidos contigo. que venhamos a manifestar a Tua glória, o Teu amor e a compartilhar tudo que o Senhor tem feito em nossa vida com as demais vidas, com as outras pessoas. Abençoe as nossas casas, os nossos lares e que, acima de tudo e sobretudo, prevaleça a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu quero deixar agora para vocês um trecho de uma canção que fala muito ao meu coração, que fala sobre conhecer e amar a Deus. E eu creio que você, nesse momento, possa entender que a sua história, ela não foi escrita por um homem, ela foi escrita por Deus. E que a história de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, pois ela é a vontade dele. Eu quero deixar essa música para você. E eu creio que Deus falará muito com você. Amém? Senhor, Ele nunca vai te esquecer, Ele nunca vai te deixar te desamparar. Creia, toma posse dessa verdade. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, Senhor. Sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Não deixe que a circunstância, que as tribulações, as aflições do dia a dia roubem a verdade de Deus do seu coração. Você é amado de Deus. Deus tem cuidado de você com um amor tão grande que é impossível você não ter essa convicção dentro de si, de que a cada livramento, a cada provisão, Ele tem cuidado de você. Então, eu quero encerrar essa ministração dizendo o seguinte para você, querido, querida. Deus espera por você. A sua história, ela está sendo escrita por alguém que não falha, por alguém que não se arrepende e por alguém que é imutável, ele não muda. Se entregue de fato a Cristo. Viva de verdade em Cristo, com alegria, com o coração transbordando de paz. E seja, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, cheio, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e, quem sabe, em breve, voltamos a ministrar. Que Deus abençoe você e a sua família.